603. A noite já tinha caído há muito e Jamie ainda estava na casa grande com Nakoga Naueto e o Sashem da aldeia. Eu erguia o olhar sempre que alguém entrava na casa, mas nunca era ele. Mas ao fim de algum tempo, a aba de pele da porta foi erguida e Ian apareceu com uma pessoa pequena e rechonchuda atrás de si. Tenho uma surpresa para si, tia, disse ele. E deu um passo para o lado para mostrar o rosto redondo da escrava Pollyanne, ou melhor, a ex-escrava. Porque aqui, claro, ela era livre. Sentou-se a meu lado a sorrir e abriu uma ponta do manto de pele de veado que usava para mostrar o menino nos seus braços, com o rosto tão redondo e sorridente como o dela. Com Ian como intérprete, e o pouco que ela falava de inglês e gaélico, e mais um pouco da língua de sinais de mulheres, entramos numa amena cavaqueira. Ela fora recebida, como Myers dissera, pelos Tuscarora, e adotada na tribo, onde as suas habilidades de curandeira eram valorizadas. Aceitara como marido um homem que ficara viúvo no surto de sarampo, e dera-lhe este novo membro da família há alguns meses. Fiquei feliz por saber que ela encontrara a liberdade e a felicidade e felicitei-a efusivamente. Também me senti confortada. Se os Tuscarora a tinham tratado tão bem, talvez Roger não tivesse sido tão mal recebido quanto eu temia. Um pensamento ocorreu-me. E eu puxei o amuleto de Naya Wene do pescoço da minha camisa de pele de veado. Ian, podes perguntar se ela sabe a quem devo entregar isto? Ele falou com ela em Tuscarora e ela inclinou-se para a frente, tocando no amuleto com curiosidade enquanto ele falava. Por fim, abanou a cabeça e recostou-se, respondendo com voz grave. Ela diz que eles não o aceitarão, tia. Traduziu Ian, é o pacote de remédios de um xamã, e é perigoso. Deve ser enterrado com a pessoa a quem pertencia. Ninguém aqui vai tocar nele, com medo de atrair o fantasma do xamã. Hesitei a segurar o saquinho de couro. A sensação estranha de segurar algo vivo não me tinha ocorrido desde a morte de Naya Wene. Certamente não passava de imaginação. O facto de parecer que ele se mexia na palma da minha mão. Pergunta-lhe, e se o xamã não foi enterrado? Se o corpo não pôde ser encontrado? O rosto redondo de Pollyanne estava sério a ouvir. Abanou a cabeça quando Ian terminou e respondeu. Ela disse que, nesse caso, o fantasma caminha consigo. Diz que a tia não deveria mostrá-lo a mais ninguém, pois eles vão ficar assustados. Ela não está com medo, pois não? Pollyanne percebeu sozinha o que eu disse. Abanou a cabeça a negar e tocou no peito enorme. Índia, agora, disse ela simplesmente. Não sempre. Voltou-se para Ian e explicou através dele que o seu povo reverenciava os espíritos dos mortos. Na verdade, não era incomum que um homem mantivesse por perto uma outra parte do seu avô ou de outro ancestral, para proteção ou conselho. Não, pensar num fantasma a caminhar comigo não a incomodava. Nem a mim. De facto, eu considerava a ideia de ter Naya Wene ao meu lado muito confortante naquelas circunstâncias. Coloquei o amuleto dentro da camisa de novo e ele roçou suave e quente pela minha pele, como o toque de um amigo. Conversamos durante algum tempo, até muito tempo depois de os outros na casa se terem recolhido nos seus cubículos individuais, até o som das ressonadelas encher o ar fumarento. Fomos surpreendidos pela chegada de Jamie, que deixou entrar uma corrente de ar frio. Foi no momento de se despedir que Pollyanne hesitou, tentando decidir se deveria dizer-me algo. Olhou para Jamie e depois encolheu os ombros e decidiu-se. Inclinou-se para Ian, murmurou algo delicadamente e levou as duas mãos ao próprio rosto, pontas dos dedos contra a pele. Depois abraçou-me rapidamente e saiu. Ian ficou a olhar para ela embasbacado. O que é que ela disse, Ian? Ele virou-se para mim com as sobrancelhas franzidas de preocupação. Ela disse que eu devo dizer ao tio Jamie que na noite em que a mulher morreu na serração, ela viu um homem. Que homem? Ele abanou a cabeça ainda a franzir o sobrolho. Ela não o conhecia, mas era um homem branco, pesado e quadrado. Não tão alto como o tio ou eu. Ela viu-o sair da fábrica e caminhar rapidamente embrenhando-se na floresta. Ela estava sentada à porta da sua barraca, no escuro. Depois, ela acha que ele não a viu, mas ele passou suficientemente perto do fogo para ela lhe ver o rosto. Diz que tinha marcas de sarampo, um rosto de porco. Nesse momento, ele levou as mãos ao rosto, como ela fizera. Murchison? O meu coração acelerou. O homem estava a usar uniforme? Perguntou Jamie a franzir a testa. Não. Mas ela ficou curiosa por saber o que é que ele andava a fazer ali. Não era um dos donos da terra, nem servo, nem supervisor. Então ela foi à serração ver. Mas quando espreitou, soube que algo muito mau tinha acontecido. Disse que sentia o cheiro do sangue. E depois ouviu vozes e não entrou. Então tinha sido homicídio. E Jamie e eu não o impedimos por uma questão de instantes. Estava calor dentro da casa grande, mas eu senti frio ao lembrar-me do ar pesado, com cheiro a sangue, na oficina de serração e o peso de um espeto de cozinha na mão. Jamie pousou a mão no meu ombro. Sem pensar, eu estendi a mão e agarrei a dele. Era muito bom sentir-lhe a mão na minha. E percebi que há quase um mês que não nos tocávamos. A rapariga morta era lavadeira do exército, disse ele baixinho. Murchison tem uma esposa em Inglaterra. Acredito que ele pensasse que ter uma amante grávida fosse um problema. Não admira que ele estivesse a fazer um rebuliço à procura de quem quer que fosse responsável. E depois colocou a culpa na pobre mulher que não podia defender-se. O rosto de Ian estava vermelho de indignação. Se ele a tivesse enforcado por isso, pensaria estar seguro, o desgraçado. Talvez eu vá ter uma conversinha com o sargento quando voltarmos, disse Jamie. Em particular, pensar naquilo deixou-me o sangue gelado. A voz dele estava suave e calma, assim como o rosto, quando me virei para olhar para ele. Mas foi como se eu visse a superfície de um lago escocês escuro refletido nos seus olhos, a água perturbada, como se algo pesado tivesse caído dentro dela. Não achas que já tens demasiada vingança em andamento para te ocupares agora? Falei de uma maneira mais ríspida do que pretendia. E ele tirou a mão da minha, abruptamente. Penso que sim, disse ele, o rosto e a voz inexpressivos. Virou-se para Ian. Wakefield ou Mackenzie, independentemente de qual seja o nome do homem, está muito para norte. Eles venderam-no aos moicanos. Uma povoação pequena rio abaixo. O teu amigo, Onakara, concordou em guiar-nos. Partiremos assim que clarear o dia. Levantou-se e afastou-se em direção ao lado mais longínquo da casa. Todos já se tinham recolhido para dormir. 5 fogueiras estavam acesas ao longo da extensão da casa, cada uma delas com uma abertura própria no teto para a saída do fumo, e a parede, mais afastada, estava dividida em cubículos, um para cada casal ou família, com uma prateleira baixa e ampla para dormir e um espaço embaixo para guardar coisas. Jamie parou no cubículo reservado para nós, onde eu deixara as nossas capas e cargas. Tirou as botas, o tartan, que usava por cima das calças e da camisa, e desapareceu na escuridão do espaço, sem olhar para trás. Eu levantei-me, pretendendo segui-lo, mas Ian deteve-me, agarrando-me o braço com a mão. Tia, disse ele hesitante, não vai perdoá-lo? Perdoá-lo? Fiquei a olhar para ele. Pelo quê? Pelo Roger? Ele fez uma careta. Não. Foi um grande erro, mas faríamos a mesma coisa de novo, pensando como pensámos. Não. Por Bonnie. Por Stephen Bonnie? Como é que ele pode achar que eu o culpo por isso? Eu nunca lhe disse nada a esse respeito. E eu estava demasiado ocupada a pensar que ele me culpava para sequer pensar nisso. Ian passou uma mão pelos cabelos. Bem, não está a ver, tia. Ele culpa-se por isso. Desde que o homem nos roubou no rio e agora com o que ele fez com a minha prima? Ele encolheu os ombros, parecendo um pouco embaraçado. Está a remoer-se com isso. E sabe que a tia está zangada com ele. Mas eu não estou zangada com ele. Pensei que ele estivesse zangado comigo porque não lhe disse logo o nome de Bonnet. Ai! Ian fez uma cara como se não soubesse se deveria rir ou desesperar-se. Bem, atrevo-me a dizer que teríamos evitado muita confusão se lhe tivesse dito o nome. Mas não, tenho a certeza de que não é isso, tia. Afinal, quando a prima Brianna lhe contou, nós já tínhamos encontrado Mackenzie na encosta da montanha e já o tínhamos maltratado. Respirei fundo e deitei o ar fora. Mas tu achas que ele julga que eu estou zangada com ele? Qualquer pessoa vê que a tia está zangada, disse ele honestamente. Não olhou para ele nem falou com ele, além do estritamente necessário. E, disse ele pigarreando delicadamente, não a vi ir para a cama dele neste último mês. Bem, ele também não foi para a minha, disse eu intensamente, antes de refletir que aquela conversa não era adequada para se ter com um rapaz de 17 anos. Ian encolheu os ombros e olhou para mim com atenção. Bem, ele tem o seu orgulho, não é? Deus sabe que sim, disse eu, esfregando a cara com a mão. Olha, Ian, obrigada por me dizeres. Ele deu-me um dos seus sorrisos raros e doces que transformavam o longo rosto acolhedor. Bem, odeio vê-lo sofrer. Gosto muito do tio Jamie, sabia? Também eu, disse eu, e engoli o nó que tinha na garganta. Boa noite, Ian. Caminhei calmamente ao longo da casa, passando pelos cubículos nos quais famílias dormiam juntas, e o som da respiração calma delas era muito diferente das batidas ansiosas do meu coração. Chovia lá fora. A água escorria pelas aberturas no teto, apagando as brasas. Por que é que eu não tinha visto o que Ian vira? Era fácil de responder, não era raiva, mas a minha própria sensação de culpa que me tinha cegado. Eu mantivera em segredo o facto de saber do envolvimento de Bonnet, tanto por causa da aliança de ouro de casamento, como porque Brianna me tinha pedido. Eu poderia tê-la convencido a contar a Jamie, se tivesse tentado. Ela tinha razão. Sem dúvida que ele iria atrás de Stephen Bonnet mais cedo ou mais tarde. No entanto, eu tinha, de alguma maneira, mais confiança no sucesso de Jamie do que ela. Não, fora a aliança que fizera com que eu me mantivesse calada. E por que é que eu me sentiria culpada com isso? Não havia resposta sensata. Tinha sido instinto, não um pensamento consciente, esconder a aliança. Não quis mostrá-la a Jamie, colocá-la de novo no meu dedo à frente dele. E ainda assim eu quisera, precisara de ficar com ela. O meu coração ficou apertado ao pensar nas últimas semanas em Jamie, na sua reclusão, à solidão e à culpa. Afinal, era por isto que eu tinha vindo com ele, porque temia que se ele fosse sozinho poderia não voltar. Cheio de culpa e coragem, ele poderia ir a extremos ousados, Comigo eu sabia que ele seria cuidadoso. E durante este tempo todo ele viu-se sozinho e amargamente repreendido pela única pessoa que poderia e deveria tê-lo consolado. A consumir-se com isso, realmente. Parei perto do cubículo. A cama tinha cerca de 2,40 metros de largura e ele estava deitado mesmo na ponta. Consegui ver pouco dele, além da forma encolhida, debaixo de um cobertor feito de pele de coelho. Estava deitado muito quieto, mas eu sabia que ele não estava a dormir. Subi para a plataforma e, uma vez a salvo, nas sombras do cubículo, despi-me. Estava razoavelmente quente dentro da casa, mas a minha pele nua arrepiou-se e os meus mamilos endureceram. Os meus olhos tinham-se acostumado ao escuro. Percebi que ele estava deitado de lado a olhar para mim. Vi o brilho nos seus olhos, no escuro, abertos e a observar-me. Ajoelhei-me e deslizei para baixo do cobertor, sentindo a pele do coelho contra a minha pele. Sem parar para pensar, virei-me para ele, pressionando a minha nudez nele, o meu rosto no seu ombro. Jamie, sussurrei-lhe, estou com frio. Vem e aquece-me, por favor. Ele virou-se para mim sem dizer nada, com uma ferocidade silenciosa que eu deveria ter pensado ser o forte desejo há muito retraído, mas sabia ser simples desespero. Eu não queria prazer para mim, queria apenas confortá-lo. Mas ao abrir-me para ele, uma fonte profunda abriu-se também e eu agarrei-me a ele numa urgência tão cega e desesperada como a sua. Abraçámo-nos um ao outro a tremer, cabeças enterradas nos cabelos um do outro, incapazes de olharmos nos olhos um do outro, incapazes de nos separarmos. Lentamente, conforme os espasmos diminuíram, eu dei-me conta de coisas fora do nosso envolvimento e percebi que estávamos no meio de desconhecidos, nus e frágeis, protegidos apenas pela escuridão. E ainda assim, estávamos sozinhos, completamente. Tínhamos a privacidade de Babel. Uma conversa tinha lugar na ponta mais distante da casa, mas as palavras não tinham sentido. Era como se fossem o zumbido das abelhas. O fumo da fogueira subia do lado de fora do santuário da nossa cama, fragrante e insubstancial como incenso. Estava escuro como um confessionário dentro do cubículo. De Jamie eu só via a curva fraca que a luz deixava ver do seu ombro, um brilho efêmero nos caracóis do seu cabelo. Jamie, desculpa-me, disse eu baixinho. A culpa não foi tua. Então foi de quem? Perguntou ele com alguma tristeza. De todos. De ninguém. De Stephen Bonnet. Mas não tua. Bonnet? A sua voz parecia surpreendida. O que é que ele tem a ver com isto? Bem, tudo, disse eu abalada. Não tem? Ele encarou-me afastando o cabelo do rosto. Stephen Bonnet é uma criatura odiosa, disse ele com exatidão, e devo matá-lo na primeira oportunidade que tiver. Mas não sei como posso culpá-lo pelas minhas falhas como homem. De que raio estás a falar? Que falhas? Ele não respondeu logo, mas baixou a cabeça numa sombra encolhida no escuro. As suas pernas ainda estavam enroladas nas minhas. Senti a tensão do seu corpo presa nas suas articulações, rígida nas depressões das suas coxas. Nunca pensei que poderia sentir tantos ciúmes de um homem morto, sussurrou ele por fim. Não pensei que fosse possível. De um homem morto? O tom da minha voz aumentou ligeiramente, estupefacta, quando finalmente percebi. Do Frank? Ele permaneceu deitado perto de mim. Tocou-me nos ossos do meu rosto com a mão, hesitante. De quem mais? Tenho remoído isto durante estes dias de viagem. Imagino o rosto dele ao acordar e ao adormecer. Tu disseste que ele se parecia com Jack Randall, não foi? Eu abracei-o com força, pressionando a sua cabeça para baixo, para que o seu ouvido ficasse perto da minha boca. Graças a Deus eu não lhe tinha falado sobre a aliança. Mas será que o meu rosto traidor e transparente, tinha dado sinais de que pensava nisso? Como? Sussurrei-lhe a ele, abraçando-o com mais força. Como pudeste pensar numa coisa dessas? Ele afastou-se, apoiando-se num cotovelo, os cabelos a cair-me no rosto numa massa de sombras iluminadas, pois a luz da fogueira brilhava dourada e vermelha através deles. Como poderia não pensar? Perguntou ele. Tu ouviste-a, Claire. Tu sabes muito bem o que ela me disse. Brianna? Ela disse-me que gostaria de me ver no inferno e que venderia a própria alma ao diabo para ter o pai de volta, o seu pai verdadeiro. Ele engoliu em seco e eu ouvi-o a fazer isso, acima do murmúrio das vozes distantes. Fico aqui a pensar que ele não teria cometido tal erro. Ele teria confiado nela. Ele saberia que ela... Fico aqui a pensar que Frank Randall era um homem melhor do que eu. Ela acha isso. A sua mão tateou e depois pousou no meu ombro, apertando. Pensei que talvez tu sentisses a mesma coisa, Sassenach. Tolo, sussurrei. E não me referia a ele. Deslizei as mãos pelas suas costas, afundando os dedos na firmeza das suas nádegas. Meu tolo, vem cá. Ele baixou a cabeça e fez um som leve contra o meu ombro, que parecia uma gargalhada. Sim, sou. Mas tu não te incomodavas com isso? Não. O seu cabelo cheirava a fumo e a resina de pinheiro. Ainda tinha caruma presa ao cabelo. Uma das agulhas picou-me os lábios. Ela não quis dizer aquilo, disse eu. Quis sim, disse ele. E eu senti que ele engoliu em seco. Eu ouvi. Eu ouvi-vos aos dois. Passei-lhe a mão lentamente entre as omoplatas, sentindo os vestígios das velhas cicatrizes e os vergões mais recentes feitos pelas garras do urso. Ela é igualzinha a ti. Diz coisas quando está nervosa, que nunca diria, quando num estado normal. Tu não quiseste dizer todas aquelas coisas que lhe disseste, pois não? Não. Senti a rigidez dele diminuir, as suas articulações mais descontraídas, relaxando relutantemente à persuasão dos meus dedos. Não, não quis dizer aquilo, não tudo. Nem ela. Esperei um momento acariciando-o, como acariciava Brianna quando ela era pequena e sentia medo. Podes acreditar em mim, sussurrei-lhe. Eu amo-vos aos dois. Ele suspirou profundamente e ficou quieto por um momento. Se eu conseguir encontrar o homem e levar-lhe, se eu conseguir, achas que ela me vai perdoar um dia? Sim, disse eu. Eu sei que sim. Do outro lado do espaço, ouvi os sons baixos de pessoas a fazer amor, os movimentos e os suspiros, as palavras sussurradas que não têm a língua. A mãe tem de ir, disseram Brianna. A mãe é a única pessoa que o pode trazer. Ocorreu-me, pela primeira vez, que talvez ela não estivesse a falar de Roger. Era um longo trilho através das montanhas que se tornou ainda mais longo devido ao inverno. Havia dias em que era impossível viajar, quando ficávamos agachados o dia todo debaixo de proteções rochosas ou no abrigo das árvores encolhidos contra o vento. Quando passámos pelas montanhas, a viagem tornou-se um pouco mais fácil, apesar de as temperaturas ficarem mais frias, conforme seguíamos para o norte. Nalgumas noites comíamos comida fria, pois não conseguíamos acender uma fogueira na neve e no frio. Mas todas as noites eu deitava-me com Jamie, embrulhados um no outro, debaixo de uma capa de peles e cobertores, partilhando o nosso calor. Contava os dias cuidadosamente e marcava-os, fazendo nós num cordel. Nós saíramos de River Run no início de janeiro. Estávamos em meados de fevereiro, quando Onakara nos mostrou o fumo a elevar-se à distância, indicando a povoação moicana onde ele e os seus companheiros tinham levado Roger Wakefield. A cidade da serpente, assim disse ele que se chamava. 6 semanas e Brianna estaria com 6 meses de gravidez. Se conseguíssemos trazer Roger de volta rapidamente e se ele pudesse viajar, acrescentei sinistramente para mim mesma, deveríamos chegar antes do nascimento da criança. Mas se Roger não estivesse lá, se os moicanos o tivessem vendido, ou se estivesse morto, como disse uma voz fria na minha mente, regressaríamos sem demora. Onakara recusou-se a acompanhar-nos à povoação, o que não ajudou nada para aumentar a minha confiança nas nossas possibilidades. Jamie agradeceu e despediu-se, vendo-o ir-se embora com um dos cavalos, uma boa faca e um cantil de uísque como pagamento pelos seus serviços. Enterramos o resto do uísque, escondendo-o cuidadosamente a alguma distância da povoação. Será que eles vão entender o que queremos? Perguntei quando montámos outra vez os cavalos. O idioma dos Tuscarora é suficientemente parecido com o dos moicanos para falarmos com eles? Não é bem o mesmo, tia, mas quase, disse Ian. Estava a nevar ligeiramente e os flocos prendiam-se derretendo nas suas pestanas. Talvez como as diferenças entre o italiano e o espanhol. Mas Onakara diz que o Sachem e alguns deles falam um pouco de inglês, apesar de a maioria decidir não fazê-lo. Mas os moicanos lutaram com os ingleses contra os franceses. Alguns sabem falar. Ótimo. Jamie sorriu-nos e colocou o seu mosquete em cima da sela, à sua frente. Vamos lá tentar a nossa sorte.